Notícias sobre o Legislativo do Pará. Você ouve aqui, Rádio Alepa. A Assembleia Legislativa do Pará, representada pelo seu presidente, deputado do DEM, Márcio Miranda, participou da abertura oficial do 18º Congresso Norte de Ginecologia e Obstetrícia. Ele comentou sobre a importância do evento, que traz novidades para a área da saúde da mulher. É um evento importante. A classe médica, ela está constantemente em evolução. A gente tem a tecnologia de ponta que chega cada dia com novos equipamentos, novas tecnologias, novas técnicas cirúrgicas, então requer um aprendizado constante. Ela tem que estar atento para que você se aperfeiçoe sempre. E isso, a gente tem que louvar a iniciativa da associação, que traz médicos renomados, traz temas modernos, e isso é importante. O presidente da Associação Paraense de Ginecologia, Ricardo Quintairos, disse estar satisfeito com o apoio da Alepa ao evento, que reúne profissionais renomados de todo o país. Essa proximidade do poder público com as sociedades médicas, elas contribuem enormemente para que a gente possa melhorar a qualidade de vida da mulher paraense. O evento, que aconteceu de 17 a 19 de maio no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém, ainda contou com a presença da presidente da Fundação Santa Casa de Misericórdia, o Dr. Etelvino Trindade, da Fundação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, e a doutora Maria de Nazaré Paz Loureiro, do Conselho Regional de Medicina. Zana Moura, para a Rádio Web Alepa.